seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto mais. Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta ganho a coroa, atrás não volto, não volto mais. Atrás não volto, não volto mais. Atrás não volto.